De janeiro a novembro de 2018, foram noticiados 32.916 casos de estupro no Brasil. Cerca de 50% dos estupros são cometidos por companheiros, namorados, maridos, pais e familiares. A cultura do estupro está presente em todas as fases da vida da mulher. Mais do que um desejo de atender a um impulso sexual, o estupro é um instrumento de poder e de dominação. Não se cale. Ligue 100 e denuncie. Este produto de áudio foi elaborado pela Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio, Fundação Banco do Brasil.